Olá, hoje é quinta-feira, 22/10/2020, 8h57 da manhã. O ano está acabando e, bom, como prometido, hoje eu vou ler e-mails. Eu tenho bastante e-mail para ler, um número aí, não bastante, mas um número considerável de e-mails para ler. E digamos que eu não estou com a maior quantidade de tempo disponível, porque meus pais estão viajando. Daqui a pouco, não daqui a pouco, mas daqui a algumas horas, a minha mulher vem para cá, vamos passar o final de semana juntos e bom, e eu não quero, sei lá, ficar cansado de tanto falar nisso daqui, e aí isso acaba comprometendo o tempo que eu vou ficar com a minha namorada, se vocês me entendem. Enfim, sim, eu me canso falando, eu me canso, eu acho que eu me canso mais através de falar do que exercício físico, inclusive, porque eu sou uma pessoa de caráter mais introspectivo, então ficar falando pra caralho não é uma coisa que combina muito comigo, sabe? Mas enfim, eu vou ler o máximo possível de e-mails possíveis. Se eu sentir que, sei lá, se der pra ler tudo, beleza, ótimo. Se não, se eu sentir que eu tô ficando muito cansado e que já tá tarde e que eu preciso me arrumar e foda-se, eu vou parar em algum e-mail e depois eu continuo e é isso. Mas enfim, isso, como eu disse, vai depender da extensão, do tamanho dos e-mails que vocês me mandaram, que sei lá. No dia ontem mesmo, que foi um dia depois de eu ter postado o último podcast, me mandaram 5 e-mails. É, um número considerável aí de e-mails, então. Mas enfim, vamos começar logo essa merda antes que eu fique cansado. Puta, e aí eu cliquei no primeiro e-mail e o primeiro. Aí eu falo de não mandar textão, eu clico no primeiro e-mail e aí a magia, e aí adivinha? Tá, vamos lá, vamos começar logo essa merda. E-mail interessante, ler a Emen. E ele me mandou, eu dei uma scrollada aqui pra ver o e-mail, ele me mandou uma imagem junto com o e-mail. Que eu acho que eu vou colocar a imagem de cover, de capa desse podcast e foda-se, sabe? Enfim, vamos lá. E aí, Thiagão, beleza? Como tu estás? Tá tudo nos conformes do PC Farias? Bom, cara, vim agradecer pelo conteúdo do seu canal que vem crescendo e dando espaço para todos os ouvintes adentrarem nesse canal tão grande. Meu canal não é grande, tem tipo, sei lá, quase 4 mil inscritos, isso é tipo um número ridículo, sabe? E eu sinceramente não sou muito a favor do meu canal crescer muito mais do que isso, porque é aquilo que eu já falei em outros podcasts. Quanto mais tu cresces em tamanho, mais a tua liberdade vai ser minada, sabe? Por macacos e, ai, ofendidos, enfim. Enfim, vamos ao tema. A inteligência do corpo. Muitos pensam que a inteligência se resume em apenas capacidades cognitivas ou até mesmo nas artes do belo, como literatura, filosofia, música, etc. Pois bem, nesses dias estava analisando uma luta do UFC, que até então pensava que era coisa de macaco, mas estava enganado, pois no momento que me interessei em pesquisar sobre esse universo dos esportes em geral, percebi o quão burro eu sou. Uma luta de UFC é muito complexa, envolve muitas coisas como treino, técnica, capacidade de avaliar e pressupor o que seu oponente vai fazer, além, evidentemente, dos dramas intelectuais antes da luta, toda a preparação do atleta que o atleta tem que fazer. Sim, apesar de eu também não ser muito fã de UFC, eu reconheço que pro cara estar ali e pro cara ir bem numa luta, isso envolve uma série de coisas que não é só físico. Também tem que ter um preparo mental do caralho, até um certo quê de estoicismo, de filosofia prática, sabe? Que para mim não é filosofia, mas tudo bem, enfim. Pois bem, vê-se também na Grécia Antiga uma necessidade do treino corpóreo. Sim, Platão, isso é bem claro em Platão, por exemplo. Temos um exemplo de Sócrates e Platão, que eram grandes atletas de sua época, participavam de vários campeonatos e maratonas. Não eram apenas intelectuais mentalmente, mas também fisicamente. Por que as pessoas acabam dando preferência para as atividades intelectuais e acabam desprezando, por assim dizer, as atividades físicas? Eu vou ler até o final, depois eu respondo. Uma pessoa pode ter um QI de 300, uma puta ideia foda, mas se um sujeito mais forte socar a cara dela e impor sua ideia, todo seu conhecimento foi vencido apenas por um soco, pois ela foi fraca e não conseguiu defender sua ideia. Indireta para os ANCAPs, tudo gordo que fala que vai tomar o Estado. Curiosamente, era isso que os muçulmanos faziam, não dando soco na cara do nada. Invadiam um país e tomavam ele à força, impondo suas ideias e suas ideologias. Enfim, queria que tu comentasse sobre esse tema e desse sua opinião. Um big beijo. Observação, tenho um presentinho para você, um PDF de treino completo sobre os exercícios e séries de movimento para você usar quando entrar na academia e ficar gigachad. Usa com carinho, man. Paguei caro, pois o PDF é do Caio Botura. É sério, foi caro. Eu nem conheço quem é Caio Botura, sinceramente, mas eu já ouvi falar. Juro, última coisa. Big beijo, sou seu inscrito faz muito tempo. Aliás, fui eu que mandei aquele desenho grotesco. Qual desenho grotesco? Vou mandar outro relacionado com o tema. Cacau, ouvintes, treinem. Treinem é bom. E aí ele me mandou literalmente um PDF, ficha de treinos, Caio Botura. Tá, ok. Eu vou baixar o seu PDF e vou guardá-lo com muito carinho. Só que, por enquanto, não vai ser muito útil, porque eu não tô fazendo academia, não tenho... Quer dizer, eu tenho dinheiro, em tese, pra pagar academia, só que não tá na minha lista de prioridades, sabe? Tenho outras prioridades no momento, sendo que a principal é a parte financeira, resolver minha vida financeira, que já é uma prioridade na minha vida faz tempo, mas que agora tá começando a dar uma melhorada, sabe? Eu tô conseguindo ganhar uns 400, 500 por mês nos esquemas aí, e a tendência é aumentar esse número. Se possível. Depois, inclusive, eu vou fazer um podcast, que é algo que eu tô pensando, fazer um podcast em forma de ganhar dinheiro com a internet. Aí eu sei que vem cheio de norme nessa bosta, cheio de randômico por aí, mas é isso. Eu vou fazer porque eu sei que tem um pessoal aí necessitado igual eu, que não lida bem com sociedade, que não lida bem com entrevista e o caralho, ou não quer ser pau mandado, ou odeia se relacionar com outras pessoas. Enfim, internet é uma opção. Mas agora, respondendo ao teu e-mail, respondendo a tua pergunta, por que as pessoas acabam dando preferência para as atividades intelectuais e acabam desprezando, por assim dizer, as atividades físicas? Cara, eu acho que isso é uma tendência que existe desde a Idade Média, sabe? Eu estou estudando na minha faculdade nesse momento a história da filosofia medieval. É literalmente filosofia medieval, sabe? Então eu estou vendo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Boécio, Santo Anselmo, Guilherme de Ockham, se bem que a gente praticamente não adentrou em Guilherme de Ockham. E aliás, é uma das coisas que eu tô um pouco puto com a faculdade, que eles não adentram, por ser licenciatura, não adentra muito em autores, sabe? Eles só adentram um pouquinho nos principais. Então, medieval, eles adentram só Agostinho e Tomás de Aquino. Mas de resto, Guilherme de Ockham, Santo Anselmo, Boécio, eles não adentram quase porra nenhuma, sabe? E eu acho isso paia pra caralho, porque eu, particularmente, eu tô tendo um interesse fudido no Guilherme de Ockham. Eu acho que é um dos próximos filósofos que eu vou me adentrar, sabe? Mas, enfim. Cara, eu acho que isso é uma tendência que existe desde a Idade Média, porque na Idade Antiga, como você próprio disse, Grécia, Platão, por exemplo, eles priorizavam bastante, eles reconheciam que alguém que tem muito intelecto, mas não tem nada de corpo, é uma fêmea, praticamente. É basicamente um homem afeminado. É um homem que, tipo, que ele pensa muito antes de fazer. E isso não é bom para um homem, porque o homem tem que ser a parte mais ativa da sociedade como um todo, tanto dentro de um relacionamento homem-mulher, quanto na sociedade como um todo. O homem é a parte mais ativa. O homem é aquele que faz, o homem é aquele que, por vezes, até age sem pensar, sabe? E que tem que estar preparado para as adversidades. E aí, quando tu topas com esses sojados, ou então com esse pessoal que zero exercício e sem livro, sabe? Tu vê um bando de cara que não tem... Que é basicamente os cara, não sei, não é a mesma coisa, tá? Eu sei que não é a mesma coisa, mas é como se fosse Shunner, sabe? Por exemplo, nada contra Shunner. Mas é como se fosse Shunner, tipo, o cara tem intelecto, você observa que o cara tem intelecto, que ele tem ali ferramentas pra exercer o intelecto, que às vezes ele até ganha a vida com aquele intelecto que ele tem, só que, tipo, tu vai ver a vida do cara, a vida social do cara, a vida, tipo, fora do computador do cara, o cara é um bosta, sabe? O cara não tem namorado, o cara não tem amigos, o cara não faz nada da vida, a vida dele é entre quatro paredes, fora das quatro paredes do quarto dele, o cara não é um porra nenhuma, não tem coragem de nada na vida real. Se ele toma um tapa na cara, ele não reage, ele fica com medo, sabe? Ninguém respeita ele. Enfim, é basicamente isso a analogia, sabe? Então eu reconheço também que há uma certa importância. E aliás, isso é algo que eu só fui reconhecer de poucos anos pra cá, porque antes eu era muito focado na parte intelectual. Só que aí eu percebi que se focar na parte só intelectual e não também na parte física, eu não acho que... Eu, sinceramente, pra mim, Thiago, o meu foco, 75% é intelectual ainda. 75% é intelectual. E o físico fica com 25% da importância. Ou seja, para mim particularmente, o físico continua não tendo lá uma gigantesca importância. Mas já é uma diferença. Antes era tipo 0% e 100%. Hoje em dia é 75%, 25%. Então hoje eu já vejo que tem uma importância. Você tem um físico, você tem uma imagem, você tem um corpo, sabe? Não é nem papo de, ai, maromba, academia. Não é nem esse papo, mas é o papo de você se olhar no espelho e se sentir bem consigo mesmo, e se sentir preparado, sabe? Não ter medo de sair do quarto, não ter medo de viver a vida. E não ter medo de chegar em qualquer mulher porque, ah, eu tenho uma puta barrigona, porque eu sou feio, porque eu não me cuido, porque eu, sabe, eu fujo completamente do padrão que um homem deveria, deve ter, enfim. Por que isso acontece? Eu acho que isso acontece tanto por uma tendência que vem desde a Idade Média, mas eu acho que isso não explica, isso é tipo 10% da explicação. Eu acho que isso acontece porque basicamente, como eu posso dizer? Cara, é que assim, eu concordo com a tua fala, mas eu discordo um pouco. Por quê? Porque eu também vejo por aí vários caras e vários caras, vários grupos, exemplo, contra os acadêmicos. Que, cara, sabe, eu acho que eles dão importância também pro intelectual, só que eles acabam deixando o físico acima do intelectual, sabe? Então, o que eu vejo por aí, principalmente em grupo de católico, em grupo de neocon, em grupo de tradicionalista, o caralho. Os caras falam bastante, eles focam também, tem um certo foco na parte intelectual, só que eles focam mais, percebe-se que eles gastam mais tempo na atividade física do que no intelectual. E aí o que acontece? Acontece que vira esses caras aí, acompanhante de Copini, Alphalife e o caralho, que ser inteligente é você ser estoico e fazer exercício físico, sabe? Como se estoicismo fosse uma puta filosofia, como se estoicismo fosse... Uau, caralho, estoicismo resolveu todos os meus problemas. Sendo que estoicismo, pra mim particularmente, nem é uma filosofia, porque estoicismo não explica porra nenhuma. Estoicismo é tipo... Estoicismo é basicamente cristianismo prático, sabe? E o cristianismo, assim como o estoicismo, assim como o cristianismo, deixa um monte de lacunas. Não tô falando que por isso invalida cristianismo e invalida estoicismo. Mas, assim, eu fiz uma analogia meio errada, porque o estoicismo, de fato, ele tem um quê de semelhança com o cristianismo. Só que o cristianismo é muito mais complexo, muito mesmo, muito mais complexo do que o estoicismo. E aí os caras entram mais ou menos nesse mindset de achar que filosofia é estoicismo, filosofia é aquilo, é os antigos gregos e ponto, acabou, e não sai daquilo, e ignora tudo aquilo que vem depois do estoicismo, depois da Grécia Antiga, quanto também tudo aquilo que vai além do estoicismo, além da Grécia Antiga. E aí, com esse tempo, que eles têm tempo de sobra, porque já que eles não estudam tanto assim, já que filosofia é só estoicismo, e ponto, acabou, é só Bíblia, e ponto, acabou, com o tempo restante eles ficam malhando, ficam desenvolvendo corpo, e nada contra isso. Mas pra mim eles estão seguindo uma proporção errada do que seria um intelectual, sabe? Na proporção dos caras, os caras seguem algo do tipo 60% físico, 40% intelectual. Eu acho que deveria ser o contrário, eu acho que a proporção correta é algo do tipo, algo em torno de 60% intelectual, 40% físico, sabe? Porque quando você coloca o físico um pouco, nem que seja um pouco acima do intelectual, tu não é mais intelectual, sabe? Por quê? Porque tu passa mais tempo na academia do que lendo um livro. E não tô falando que você tem que passar 5, 4, 10 horas lendo o livro, não é isso. Mas quando você não tem tanto tempo assim para ler, ou quando você não foca tanto assim tempo na leitura, se torna natural que você veja estoicismo, por exemplo, como a filosofia, uau, a filosofia última, como algo tipo, uau, supra-sumo da filosofia. Não, os antigos gregos, nossa, meu Deus do céu, só preciso dos antigos gregos, porque de fato os antigos gregos, só estudar os antigos gregos já é coisa pra caralho pra ele, por quê? Porque já consome tempo pra caralho. Só que pra quem gosta, pra quem quer se adentrar em filosofia mais a fundo, eu, por exemplo, que sou um cara que, como eu disse, eu priorizo 75% o intelectual e 25% físico, eu sei que filosofia é muito além dos gregos. É óbvio também que entra naquilo que eu mesmo já falei, que desde os gregos nada de novo se fala, óbvio. Mas querendo ou não, tem uma série de filósofos que vêm depois do grego, uma série de filósofos que vêm depois dos estoicos. E estoicismo para mim nem é filosofia, porque filosofia é algo teórico e não prático. Estoicismo é algo muito mais prático do que teórico, por assim dizer. Então para mim estoicismo nem entra no que eu chamo de filosofia assim mais a fundo, de maneira correta, sabe? Enfim. Então, por um lado, eu concordo com o que tu disseste, que sim, existem intelectuais aí que acabam se esquecendo do corpóreo, e isso eu encontro principalmente nos sojados e nos de esquerda. Por outro lado, também existe uma teoria contrária, que é os caras que mais focam o corpóreo, e eles até têm algum foco intelectual, só que o foco intelectual deles é ridículo. É achar, como eu disse, que é estoicismo, é uou, estoicismo. É achar que contra os acadêmicos, uou, caralho, tipo... Não, porque a Bíblia, porque Santo Agostinho, uou! E os caras ficam presos nisso, só fica nisso, em Santo Agostinho, em estoicismo, em Sêneca, em Marcos Aurélio, em Tomás de Aquino e para aí, sabe? Os caras não reconhecem a importância do Kant, os caras não reconhecem a importância do Spinoza, os caras não reconhecem a importância do Hegel, os caras não reconhecem a importância do Wittgenstein, os caras não reconhecem a importância do Francis Bacon, enfim, e por aí vai, sabe? Eu acho que para o sujeito que assumidamente quer viver uma vida intelectual, ele tem que seguir uma proporção mais ou menos assim, de 60% intelectual, 60% com foco no intelectual, 40% no físico. De um 60% a 70% do intelectual, sabe? Se o cara coloca o físico acima do intelectual, para mim ele já não é mais um intelectual. Por quê? Porque ele vai virar esse tipo de cara que acompanha Copinha, Alpha Life, esse canal de alfa aí, acha que exercício físico é importante pra caralho e que estoicismo é a última filosofia do universo, sabe? Enfim, então assim, eu concordo contigo, mas eu também vejo a tendência oposta de gente que coloca o físico acima do intelectual, sabe? Enfim, eu acho as duas correntes uma merda. Tanto a corrente dos sojados, que só lê Foucault e dá o cu e, sabe, e fraco, leva um tapa na rua e começa a chorar. Eu acho que são uns ridículos. Quanto também a corrente contrária dos contra os acadêmicos que treinam e cristianismo, ou cristianismo, também acho ridículos. E se tiver alguém aí que quiser dar dislike ou me expor, xingar, vai pra puta que pariu, faz aí. Tô nem aí, cara, tô nem aí, eu só tô expondo aqui aquilo que eu penso, sabe? Enfim, e também nada contra quem é cristão, nada contra quem acompanha contos acadêmicos. Eu só tô dando exemplo de pessoas, de grupos aí que eu vejo que invertem a lógica de colocar o intelectual por cima e o físico por baixo. Que acabam colocando o físico por cima e o intelectual por baixo. Mas enfim, é isso aí. Espero ter respondido sua pergunta e, como eu disse, depois eu vou dar uma olhada no teu PDF. E é isso. Enfim, vamos lá pro próximo. Tava bebendo água. Resposta. Bostil. E aí, traidor da Black Pill, beleza? Eu não sou traidor de nada, cara. Eu nunca me autodenominei Black Pilado. Quer dizer, de uma maneira séria, vamos colocar assim. Eu nunca fui, tipo... Ah, eu sou Black Pill. E, cara... Ser niilista, eu já escrevi, eu acabei de escrever um texto sobre isso, em que eu falo que eu sou, de certa forma, niilista, não no sentido comum, mas sim no sentido de niilismo talvez mais puro e simples. Tá lá na porra do texto, enfim. Então, cara, enfim, ai. Tá, vamos lá. Qual sua opinião sobre o Varga do Burzum? Converso que concordo. Eu acho que era outra palavra no lugar de conversa. Confesso. Confesso que concordo com ele sobre o Brasil ser uma merda e terra de macaco. Mas será que despovoar o Brasil melhoraria esse lixo? Abraço, Brunão. O que você acha sobre o Varg? Cara, eu particularmente eu gosto do Varg. Eu não acompanho o Varg, eu não acompanho o canal dele, então eu não sei o que ele pensa. Mas assim, eu gosto do Burzum. Gosto do Varg, não gostar de tipo dos caras aí que idolatra Varg e usa camiseta com a suástica na rua, não nesse sentido. Mas eu gosto do Burzum e por gostar do Burzum eu automaticamente gosto do Varg, sabe? É isso. Mas assim, sobre as ideias do Varg eu não sei. E sobre o lance do Varg, do tweet lá do Varg, que ele falou que o brasileiro é inferior. Cara, Eu até pensei em fazer um podcast sobre isso, mas eu pensei, não, cara, não, eu vou atrair atenção de gente que eu não quero atenção pro meu canal. Não, sabe, foda-se. Cara, a reação dos brasileiros frente ao tweet do Varg, em que ele falou que brasileiro é um povo inferior, a reação dos brasileiros já comprova isso, já comprova que sim, brasileiro é um povo inferior. Por quê? Porque o Varg tweetou, primeiro lugar, Twitter, cara, Twitter. Quem que em 2020 ainda leva o Twitter a sério? Primeiro lugar, sabe? Primeiro ponto. Segundo ponto, o cara tuita lá que brasileiro é um povo inferior. Beleza. E aí, o que que os brasileiros fazem? Começam a fazer um monte de meme. Começa a fazer um monte de meme, piada, vampeta. Ah, porque vampeta comeu o Varg. Piada, meme. E enche o Twitter dele de meme. Vampeta. Tipo, essa é a resposta dos brasileiros. Meme, vampeta, meme. Ah, porque Burzão é uma merda. Meme. Tipo, cara... Cara, sabe, um povo que não consegue responder um oponente de uma forma séria, eles não conseguem nem responder o Varg de uma forma séria, de uma forma argumentativa. Tipo, ah, nós não somos um povo inferior. Tipo, ao invés dos caras responderem, tipo, não, nós não somos um povo inferior, porque nós temos, ah, sei lá, Machado de Assis, porque nós temos Santos Dumont, porque nós temos... Sei lá quem, sabe, Clarice Lispector, sei lá se Clarice Lispector, Machado de Assis tem alguma importância no cenário internacional. Mas enfim, se os brasileiros respondessem de forma racional, tipo, nós não somos macacos porque nós temos essa pessoa que foram importantes de alguma forma para a história mundial, ao invés dos caras responderem dessa forma, que seria uma forma... discursiva, argumentativa de responder e que provaria, entre aspas, que o brasileiro não é um povo tão inferior assim, como que eles respondem? Eles respondem com meme, piada, vampeta, sabe, cara? E aí, eu quando vi isso daí, cara, eu fiquei, cara, isso é a prova nua e crua, pura, nua e crua, de que sim, brasileiro é um povo inferior. Sim, brasileiro é um povo de merda. Brasileiro é um povo cheio de macaco. Falta intelectual nessa merda. E sim, brasileiro é um povo inferior. Sim, concordo 100% com a fala do Varg. A resposta dos brasileiros prova isso. Ah, brasileiro é um povo inferior e responde com meme. É macaco sim e foda-se. Sabe, a resposta de 90% das pessoas que responderam o Varg no Twitter foi isso, foi vampeta e piadinha, sabe? Sabe, como que você vai levar a sério um povo assim? Um povo que você ofende o povo e o povo responde com meme, com piada. Como levar a sério um povo assim, sabe? Enfim, eu acho, então eu concordo sim com a fala do Varg. Sim, brasileiro é um povo de merda, brasileiro é um povo inferior. Será que despovoar o Brasil, será que melhoraria esse lixo? Não sei, cara. Não sei, mas eu acho que certamente matar a gente pra caralho nessa merda aqui seria bom. Porque, até porque o mundo tá cheio de gente e a gente não vale aquilo que a gente consome dos recursos do planeta. Foda-se, aí vão vir os cristãos. Não, mas porque Deus deu a terra ao homem. Beleza. E você acha justo o que a gente tá fazendo com a terra? Você acha bonito, belo, as desigualdades sociais que existem no mundo? O transhumanismo, a morte de Deus, você acha isso belo, bonito? Você mesmo é a causa da morte de Deus, seu burro do caralho, filho da puta. Enfim, fiquei um pouco emocionado aqui. Enfim, eu acho isso daí, sim, brasileiro é inferior mesmo, e foda-se. Vamos pro próximo e-mail. E sobre despovoar a terra, despovoar o Brasil, eu não sei, mas... seria bom se a população do Brasil diminuísse pela metade. Seria legal. Vamos lá pro próximo. Ainda não sei. Olá, Thiago. Vou dividir esse e-mail em duas partes. Uma que pode ser lida num futuro podcast, caso assim você deseje. E a outra que não acrescentaria nada ao podcast, mas que irei mandar mesmo assim. Primeiro, a parte mais irrelevante. Conheci o seu canal no começo desse ano e desde então tenho acompanhado. Tá, eu vou ler o e-mail inteiro ou quase inteiro. Acho que faço parte desse alcance maior que seu canal tomou, pois discordo repulsivamente de algumas posições suas. Discordo parcialmente de outras, concordo parcialmente com algumas e integralmente com mais outras. Enfim, como deveria ser o normal. Certamente vemos o mundo de forma bem diferente e discordante, mas é bom procurar visões discordantes quando esses sabem argumentar e parecem ser razoáveis. Muito maneiro como você consegue mesclar filosofia e assuntos banais / experiências pessoais. Obrigado. Agora a parte mais relevante. Estudei filosofia com muito menos aprofundamento do que gostaria, algo que busco corrigir aos poucos. Ano passado eu li Meditações do Marco Aurélio e curti bastante. Fui atrás de mais coisas e achei o livro The Daily Stoic Journal, 366 Days of Writing and Reflecting on the Art of Living. Parece título de livro do Peterson, que é basicamente um diário que te faz uma pergunta ao dia e traz uma reflexão por semana. A título só de... Eu odeio reflexão, cara. Odeio reflexões. Pra mim, reflexão é coisa de gente... de pedagogo. Mas vamos lá. Parece bobo, mas aflorou muito meu interesse pela filosofia. Especialmente aquela que pode me... Aquela que pode me trazer algo que possa praticar. Só de escrever sobre mim e meus dias, consigo ver muito mais facilmente onde sou fraco, onde sou forte, onde sou hipócrita, qual caminho me leva por os mesmos erros de sempre, etc. Mesmo conhecendo bem isso, ainda erro pra cacete, espero aos poucos me tornar quem eu quero ser. Normal, cara. Todo mundo. Especialmente essa semana, estou tentando criar uma rotina que me force a fazer coisas que não quero, porque às vezes procrastino a fazer esse tipo de coisa e às vezes faço. Mas aí tem um ímpeto de me compensar ou de ficar revoltado, frustrado e pronto, já me afundo nos meus erros novamente. Estou buscando desenvolver em mim uma disciplina para lidar com situações desfavoráveis. Vi em um dos seus vídeos que você estava tentando algo parecido, tornar seus dias um inferno e tal. Enfim, você me recomenda alguma leitura que acrescente nessa busca? Alguma prática que funcionou contigo ou algo assim? PS, nessa altura me interessei especialmente pelo estoicismo. Já li os livros mais básicos do Marco Aurélio, Epitetos e Sêneca. Quando tento achar conteúdo sobre aplicar conceitos de estoicismo no dia a dia, parece que estou vendo conteúdos de autoajuda. A maioria não acrescenta nada. Desde já agradeço, João. Eu citei o nome do cara, mas foda-se, sabe? Não vai fazer diferença. João, que João? Tem 500 bilhões de Joãos. Enfim. Você me recomendaria alguma leitura que acrescente nessa busca? Cara, eu tô, digamos que, chegando numa fase... Isso envolve até filosofia, isso envolve também o livro que eu vou começar a escrever. Tô chegando numa fase avançada, entre aspas, avançada dessa filosofia de tornar a sua própria vida um inferno. Que é o quê? Que é fazer coisas e desenvolver hábitos, desenvolver gostos, Para com coisas que eu não gosto, que eu sei que eu não gosto. Então, por exemplo, sei lá, eu tô começando com coisas básicas. O que que eu tô fazendo de vez em quando? Tô ouvindo, por exemplo, pagode. Por mais ridículo que isso possa parecer, tô ouvindo pagode. Por quê? Porque pagode é um estilo musical que, óbvio, eu não gosto. Óbvio, não é algo que eu ouviria normalmente. Se vocês me conhecem, se vocês me seguem em alguma plataforma de música, vocês vão ver que praticamente eu escuto 24 horas por dia ou metal, ou música clássica, ou música experimental. Esse é meu gosto, basicamente, musical pra tudo. Então, assim, pagode, por exemplo, é algo que foge completamente do meu gosto, foge completamente do que eu quero ouvir no aqui e no agora. Mas eu tô num nível, entre aspas, avançado de tentar tornar a minha vida um inferno, de tentar incrementar ao meu gosto pessoal coisas que não são do meu gosto pessoal natural, sabe? Então eu tô tentando ouvir pagode, ouvir até sertanejo, que é um gênero nojento. Tudo bem, sertanejo raiz é até ok. Mas sertanejo universitário, que é um gênero, sabe? Eu tô tentando ouvir esse tipo de merda, não somente pra me adaptar ao inferno, pra viver o inferno, pra suportar o inferno, entre aspas, sabe? Mas também para expandir o meu gosto musical, para tentar expandir o meu gosto musical, a minha área de conhecimento. Por quê? Porque eu acredito fortemente que quando você se obriga a fazer coisas no campo intelectual ou no campo da experimentação por si só, que estão completamente fora da tua zona de conforto, isso pode, querendo ou não, aumentar a tua área, a tua zona, o teu capacial, o teu potencial intelectual como um todo. O porquê disso, a explicação sobre isso eu levaria muito tempo para explicar. É algo até para um livro mesmo, sabe? Então eu não vou me aprofundar no porquê disso. Mas eu acredito fortemente que quando você começa a fazer coisas que você não gosta, simplesmente por filosofia mesmo, por filosofia de vida, ah, eu quero fazer coisas que... Que, sabe, além de eu querer tornar a minha vida no inferno, eu quero expandir meu gosto musical, eu quero expandir o meu leque de coisas que eu gosto de fazer como um todo, o leque de coisas que eu sei fazer. Por exemplo, um exemplo bem simples também, outro exemplo, além de música, marcenaria. Vamos supor que você é uma pessoa 100% intelectual e seu dia é só ler, e tuas atividades, teu emprego é tudo relacionado a intelectual. Eu acho que seria muito útil para uma pessoa desse tipo, eu, por exemplo, aprender algo que é completamente fora da teoria. Marcenaria, por exemplo. Por quê? Porque você aprendendo marcenaria vai te ajudar não somente no campo prático, mas vai te ajudar a perceber e a ter uma visão melhor das coisas, vai te ajudar a perceber que em vários campos a teoria não basta. Sabe? Então, por exemplo, na marcenaria, você vai ter aula teórica assim, você vai aprender teoria, você vai aprender algumas coisas que são, sabe, mente intelectual. Mas também, o maior foco do curso em si é o prático. E aí, quando você perceber que o intelectual apenas não basta, que também tem que ter o prático, e que certas coisas se encaixam muito bem na teoria, mas não se encaixam no prático, e algumas coisas parecem absurdas na teoria, mas funcionam perfeitamente na prática, isso vai ajudar pra caralho a tua mente, isso vai ajudar pra caralho o teu mindset, entre aspas, isso vai ajudar pra caralho a tua intelectualidade como um todo. Então, assim, o que eu recomendo pra você? Fazer coisas, ouvir coisas, consumir coisas que você não gosta. Seja comida, seja música, seja fazer um curso que você completamente não gosta, faça, sabe? Por quê? Porque assim você vai aprender tanto a ver a vida por um lado e enfrentar a vida por um lado que é completamente diferente do lado que você está acostumado, e aí você está se preparando melhor para o inferno que é a vida, quanto também você talvez vai adquirir alguns conhecimentos que podem te auxiliar no teu conhecimento, no teu desenvolvimento intelectual como um todo, sabe? Então, primeira coisa, eu recomendo que você faça coisas que você assumidamente não gosta, faça, sabe? A não ser que seja insuportável, que é algo que, tipo, que não dá, sabe? Que não dá mesmo, que é algo que tipo, foge completamente do teu campo, que é algo que, enfim, sabe? Entendeu? Aí beleza, aí não tenta. Mas se for algo que você só não gosta, sabe, que você, ou que pelo menos você nunca tentou, tente. Isso é algo que eu recomendo mais pro campo prático. Pro campo intelectual, cara, de você ter, qual que é o teu objetivo? Tô te ganhando força pra fazer coisa, não quero vinho desses vídeos que assim, enfim, você recomenda alguma leitura que é pra ser assim, e sobre o campo do teórico, cara, pra você basicamente expandir o teu gosto, expandir o teu conhecimento, expandir a tua vivência, eu recomendo duas coisas. Primeiro, que você passe um tempo sem ler, passe um tempo sem consumir nada. Isso é muito importante pra quem lê muito, pra quem consome muitas coisas de cunho intelectual. Essa pausa, esse momento não fazendo nada é muito importante. Então, primeiro, eu recomendo isso. E ou eu recomendo que você consuma coisas diferentes, coisas que podem ser intelectuais, mas que você nunca tentou, sabe? Por exemplo, um exemplo bem simples do que eu tô querendo falar. Você é o cara que, pelo que eu vi, você gosta de estoicismo, que você lê livros de estoicismo e esse é a tua intelectualidade, esse é o teu intelectual padrão. Não tô falando pra você ler livro de Felipe Neto, não. O que eu tô falando é pra você ler coisas diferentes, coisas que são da intelectualidade, mas que estão num formato diferente. Exemplo, mangá. Ah, mas mangá... Se você tem a imagem de que mangá é coisa de criança, eu aconselho você a você ler uns mangás mais específicos. Tudo bem, de certa forma, em alguns mangás, a maioria dos mangás são de fato criança, shonen, é uma bosta, é coisa de adolescente e criança, de fato. Mas tem muito mangá por aí, por exemplo, que tem uma certa intelectualidade, que tem uma certa lição em casa pra passar, ou até às vezes mesmo uma certa filosofia que você vê ali, uma certa corrente filosófica que você lê ali. E às vezes o mangá pode não ser necessariamente de filosofia, mas só dele ser um mangá, por exemplo, seinen, que aborda assuntos da vida mais prática, teórica, e questões que todo mundo tem para consigo mesmo, já pode ser construtivo pra caralho pra você. Então, assim, eu recomendo tanto que você pare, tire um tempo, não leia nada, abandone esse livro aí por um tempo, por um mês que seja, quanto e ou quanto também que você parta, continue nesse campo da intelectualidade, mas tente formatos diferentes. Por exemplo, mangá. Outro exemplo. Não sei. Curso. De repente, curso. Sei lá, você achou algum curso no, que alguém opõe em algum grupo, algum curso, não sei, o abecedário do estoicismo. Ou, não sei, cara, mangá, HQ também pode ser interessante. Eu não gosto muito de HQ, mas HQ também pode ser interessante. E não, mangá não é a mesma coisa que HQ. São, tem o mesmo formato, mas são ligeiramente diferentes. Enfim, busca também outras coisas relacionadas ao lado intelectual num formato diferente. Isso, por si só, também vai te ajudar a sair da tua zona de conforto e vai te ajudar a expandir a tua mente, a tua visão como um todo, sabe? E até, quem sabe, até combater algum preconceito que você tenha. Por exemplo, ah, eu não gosto de mangá, pra mim mangá é coisa de criança. Pega um Oyazumi Pum Pum da vida pra ler. Pega um Mib no Nanoko. Pega um Homunculus. Pega um... sei lá, sabe? Tem um vídeo lá antigão meu, um podcast antigão meu, que eu dou algumas recomendações de mangá. Pega qualquer mangá daquele lá e lê, sabe? Muito possivelmente isso vai mudar a tua visão. Quem sabe até cria um interesse pra filosofia oriental, pra filosofia, pra outros mangás, pra filosofias mais alternativas, pra filosofias que vão além do estoicismo. Porque eu, como eu disse no e-mail anterior, eu considero o estoicismo limitado pra caralho e pra mim não é nem uma filosofia mesmo, sabe? Mas enfim, nada contra quem segue o estoicismo e tal. Então o que eu recomendo é que você aprofunde-se com pequenas coisas, sabe? Comece ouvindo músicas que não são do seu gosto comum. Quem sabe leia mangás, leia HQs, assista vídeos que não são do seu gosto comum. Se você, por exemplo, ah, eu só gosto de filme de comédia. Ah, experimenta assistir um vídeo de suspense. Ou experimenta assistir um documentário, sei lá, sobre qualquer assunto, sabe? Experimentação. Tudo nesse campo prático se trata de experimentação. E para finalizar, alguma leitura que acrescente nessa busca? Cara, não sei, cara. Sinceramente, eu acho que não tem nenhuma leitura em específico que eu efetuei que seja, sabe, útil para esse campo específico de você expandir seu gosto e de você sair da sua zona de conforto, sabe? Tem alguns livros, por exemplo, Anthony Robbins, Desperte o Seu Gigante Interior, que só pelo nome do livro, sim, esse Anthony Robbins, Desperte o Seu Gigante Interior, sim, eu li, e sim, já fui começando a querer tentar sair da minha zona em classe de conforto. Só o nome do livro já me dava um tipo, pelo amor de Deus, cara, sabe? Mas eu li esse livro, e tem algumas coisas bem úteis, sabe? Mas, enfim, cara, eu não sei se tem algum livro específico pra você ler, pra você, sabe, você ajudar nisso. O que eu posso falar é só pra você ler livros de autores que você nunca leu. Já que você gosta tanto de estoicismo, leia Epicuro. Isso por si só de ler Epicuro já vai ser um desafio pra você. Então leia Epicuro, leia e pesquise sobre Epicuro. Ah, mas eu não gosto de Epicuro. Leia, foda-se, não gosto, não tô perguntando o que você gosta. Leia Epicuro. O que mais? Leia Kierkegaard, que é o pai do existencialismo. Leia Maquiavel. Leia Nietzsche. Ah, mas Nietzsche, eu odeio Nietzsche e relativismo. Tá, leia. É isso que você tem que tentar, sabe? Ler coisas que vão além do teu campo de conforto, além da tua zona de conforto, e que te incrementem não somente no conhecimento dos autores, mas também no conhecimento pessoal. Ah, mas eu odeio tal coisa. Mas lê tal coisa, foda-se. Pode ser que mesmo você odiando tal coisa, você consiga tirar algo de bom de tal coisa, sabe? Isso vale pra tudo na vida, sabe? Não é porque eu, por exemplo, eu discordo da esquerda, não sou esquerdista, que não pode ter alguma coisa que a esquerda fala, alguma pauta, entre aspas, da esquerda, que eu não possa achar minimamente interessante, sabe? Enfim, se bem que a esquerda como um todo eu odeio essa merda. E sei lá, eu também não sou completamente indiferente às pautas de esquerda. Ah, maconha, aborto, foda-se, sabe? Foda-se. Enfim. Isso aí, eu acho que eu não ajudei muito, porque eu só reforcei aquilo que você já sabe, de você experimentar coisas que fujam da tua zona de conforto, mas sei lá, tentei ser um pouco mais específico. Ou escute músicas, escute gêneros musicais que estão completamente fora do teu gosto, vá para lugares que estão completamente fora do teu gosto. Se você, sei lá, você não gosta de centros urbanos com muita gente, vá, pela experiência, sabe? Vá, saia da tua zona de conforto como um todo, tanto na área intelectual, que é além de Epicuro, lendo até autores que vão contra o estoicismo. Sim, existem muitos autores que vão contra o estoicismo. Eu tô começando a entrar nessa linha de contra o estoicismo. Até autores que são, sabe, de outras correntes completamente diferentes. Seja um Sartre, um Kierkegaard da vida, um Kant também. Enfim, não sei. Como te ajudar além disso. Enfim, foda-se. Vamos pro próximo e-mail, que o próximo e-mail não tem nenhum texto, na verdade. É só o título do e-mail, que eu acho que já é a pergunta central do... O conteúdo central do e-mail. Enfim, teu ouvinte de 40 anos mudou de vida ou se matou? Aí tem uma imagem tirada de um print do Pornhub. Cara, tu ainda acessa esse tipo de merda, cara? Porra, para com isso, velho. E aí o título do vídeo é 4-year-old virgin gets heckled. Eu não sei como pronuncia isso. H-E-C-K-L-E-D. By a hot goddess. Ai, cara, é vídeo de humilhação. Vídeo aparentemente de cold, talvez, até. Ai, que negócio horrível, cara. Meu Deus do céu. Erotic Female Domination. Cara, o que tu tá vendo, velho? O que tu tá vendo na internet? Meu Deus, que negócio horrível. Vai se fuder. Dominação feminina, cara. Ai. Enfim, cara. Respondendo a pergunta aí do título do e-mail. Cara, pra ser bem sincero, ele tava lá no meu grupo do Facebook, ele entrou no grupo do Facebook no começo, ele ficou lá no grupo durante uns 6 meses e depois saiu do grupo do Facebook. Não sei por que ele saiu, mas assim, eu tive contato com ele através desse grupo do Facebook e também troquei mensagem com ele, mandei mensagem com ele pelo Facebook, eu tive um breve contato com ele assim após o podcast. Mas assim, nesse contato ele não me contou nada da vida dele, do tipo, ah, eu tô tentando tal coisa, ou ah, eu vou fazer tal coisa. Ele não me contou nada, ele só, tipo, veio falar assim, trocar uma ideia mais pessoal comigo, mas ele não deixou claro nada do tipo, ah, eu tô tentando tal coisa em específico, sabe? Então assim, eu não sei como ele tá, não sei como ele vai, sinceramente. Porém, pelo que eu andei vendo, ele aparentemente já não usa mais Facebook. O que, sinceramente, eu acho que é um bom sinal, sabe? Então, eu tenho duas hipóteses pra esse cara. Um, ele tomou algum jeito na vida e tá tentando mudar de vida. Agora, se ele conseguiu ou não é outra história. Mas, assim, eu acho que ele pode ter tentado ou estar tentando começar a mudar de vida, sabe? Tentar fazer algo de útil da própria vida e não se olhar mais no espelho e se sentir um merda. Porque eu na posição dele... Tudo bem, desculpa aí se ele estiver ouvindo isso. Mas eu na posição dele, se eu tivesse 40 anos e na situação dele, eu me olharia claramente no espelho e me acharia um bosta, cara. Eu não me chocaria se ele pensa todo dia em suicídio, tendo essa condição, sabe? Como perfeitamente entendido. Então assim, por ele ter desativado o Facebook, pelo último contato que eu tive com ele, blá blá blá, duas hipóteses. Um, ele tá tentando mudar de vida. Ou dois, ele desistiu completamente ou até se matou. Eu coloco essas duas hipóteses para a vida dele. Ou ele tá tentando, ou já tentou e até conseguiu mudar de vida, ou ele simplesmente desistiu ao ponto de até de parar de usar Facebook ou até se matou. Ou um desses caminhos, porque eu não vejo outro caminho para esse cara. Ou esse cara, sabe, chegou num ponto da vida dele em que ele falou chega, e aí ele começou a tentar fazer alguma coisa de fato. Ou ele continua na mesma e continua pensando em se matar e quem sabe até já efetuou o ato, sabe? Eu não vejo como ter outro caminho pra vida desse cara, sabe? Até porque eu cheguei a stalkear ele um pouco no Facebook, eu cheguei a ver o perfil dele no Facebook. E cara, me diz, eu acho que ele não vai ouvir isso daqui, se ouvir, peço que me desculpe. Tá? Peço que me desculpe, não tô aqui pra te ofender, cara. Nuto uma grande, entre aspas, odeio essa palavra, mas nuto uma grande empatia por você, cara. Mas assim, quando eu entrei no Facebook do cara e vi as publicações lá do cara e sabe, pessoas comentando, cara, parecia que ele era visto pela própria família, porque ele tinha pouquíssimas pessoas adicionadas, tinha tipo 13 pessoas adicionadas. E aí parecia que era só familiar dele que tava lá, enfim. E aí tinha várias publicações dele lá no Facebook, que era tipo a avó, não a avó, mas tipo a tia dele lá comentando, ele postando umas obras de arte meio depressiva, e a, tipo a tia dele, não, porque você é muito inteligente, a vida é linda, sabe? Meio que, cara, eu se eu tivesse no lugar dele, e eu passasse por isso, eu tivesse com 40 e lá vai tantos anos, postando obra de arte no Facebook, e vi minha tia com pena de mim, sabe? Ou minha tia vi com discurso motivacional pra cima de mim, cara, eu ficaria ainda mais deprimido, eu ficaria ainda mais me achando um bosta, sabe? Porque eu ia pensar, cara, eu tenho 40 anos, tenho já a idade pra ser pai de alguém, eu já tenho, sabe? Já era pra eu estar com a minha vida encaminhada, não estou com a minha vida encaminhada, e ainda por cima as pessoas me veem como um pobre coitado, ainda por cima as pessoas têm pena, têm dó de mim, sabe? Me veem como alguém que, como um coitadinho, sabe? Eu me sentiria ainda mais humilhado, ainda mais... Enfim, se você... Eu não acho que ele vai ouvir isso daqui, mas se você estiver ouvindo, cara, não quero que você se sinta mal com isso. Só tô falando que eu, no teu lugar, vendo o que tu passavas no Facebook, eu me sentiria extremamente, sabe, desgostoso, mal. Eu me olharia no espelho, eu socaria o espelho, sabe? Eu ficaria, cara, que bosta é essa? Que merda é essa? Que a minha tia, eu tenho 40 anos e minha tia, que tem, sei lá, 80 anos, ela tá com dózinha de mim, ela tá com peninha de mim, ela tá passando a mão na minha cabeça como se eu fosse uma criança, sabe? Enfim. Enfim, cara, não tenho mais o que falar sobre isso, não sei como ele vai, mas eu espero, sinceramente, cara, espero do fundo do meu coração que ele esteja bem e que ele tenha ido pelo bom caminho e tentado mudar de vida, sabe? Enfim, mas é isso, um dos dois, ou ele tá tentando, ou ele talvez já se matou. Eu, no lugar dele, é isso, sabe? Ou eu me mataria de uma vez, ou eu colocaria todas as minhas forças pra falar, agora é a hora. Se eu chegar nos meus 50 anos sem ainda ter feito nada, virgem, sem emprego, com os meus familiares me olhando como coitadinho, sem nada na vida, porra nenhuma, 50 anos eu me mato, acabou. Quando eu chegar nos 50, 50 é o número, suicídio. Se eu fosse ele, é isso que eu faria, mas espero que ele não faça isso. Apesar de que eu faria isso. Enfim. Enfim, próximo e-mail. Faz um favor, se possível, um ouvinte que não conseguiu achar mais que 3 livros baixáveis. Olá, Thiago, tudo bem? Gostaria de pedir para você, se possível, me enviar PDF ou site do qual você costuma baixar os livros de Kierkegaard. Cara, pra ser bem sincero, eu não baixo os livros de Kierkegaard, eu compro. Patrício, como que é o marxista fala? Burguês, safado. Cara, realmente na internet não tem muitos livros do Kierkegaard. Na internet você vai achar O Conceito de Angústia, Temor e Tremor, O Desespero Humano, mas assim, talvez Diário de um Sedutor você também vai achar, mas mais além disso você não vai achar muito, sabe? Inclusive, há uns tempos atrás, eu tava procurando por um livro bem específico do Kierkegaard, chamado Ou. Sim, é literalmente o nome do livro, Ou. E que no exterior, ele é tido como a obra magna do Kierkegaard. E pra você ter uma noção de como o Brasil é um país lixo, de merda, subdesenvolvido do caralho, mesmo sendo considerado no exterior a obra magna do Kierkegaard, não existe aqui no Brasil esse livro. Não existe PDF, não tem nenhuma editora que traduziu esse livro, não tem nada, sabe? O máximo que eu consegui achar do Kierkegaard sobre esse livro foi uma editora portuguesa de Portugal, que vende esse livro. Só que pra comprar esse livro, que é importado, sabe quanto que tá o preço? O livro é dividido em 2 volumes. Cada volume está literalmente R$150. Sem contar a taxa de frete, que vai sair no mínimo uns 20 a 30 conto. Ou seja, o livro vai sair lá na casa dos quase R$300. 300 não, R$200. Isso cada volume. Então assim, cara, realmente é meio difícil de achar. E o Kierkegaard, se você pesquisar, ele escreveu o livro pra caralho. Só que nem metade dos livros que Kierkegaard escreveu estão traduzidos para português. Isso é uma merda, realmente. Cara, o que eu aconselho você a fazer Assim, os livros assim mais pop, entre aspas, do Kierkegaard no Brasil, você já deve ter baixado, já deve ter lido e foda-se. O que eu recomendo você fazer é baixar em inglês mesmo. Porque assim, a maioria dos livros do Kierkegaard você acha em inglês com uma certa facilidade. Até o ou, either or, você acha com uma certa facilidade em inglês. O que eu recomendo é você pegar livro em inglês mesmo e foda-se. Ah, mas eu não manjo inglês. Sinto muito. Uau, você não sabe nenhum lugar onde tem esses PDF do Kierkegaard? Não, não sei. Pelo simples fato de que eu compro os livros do Kierkegaard. Eu, por exemplo, esse ou, por... Eu achei já, não a tradução, mas o livro já é em português. Eu baixei, em português não, em inglês. Eu baixei, inclusive. Só que assim, por eu conhecer Kierkegaard e saber que a linguagem dele é extremamente... Não é que é técnica... Mas ele tem uma linguagem própria e ele fala muito de subjetividade e ele fala em alguns termos que eu vou ficar meio, tipo, sem entender direito, sabe? Até porque meu inglês não é o mais pica das galáxias. Eu tô pensando, cara, quando eu tiver dinheiro sobrando, foda-se, eu vou comprar esse livro aí de Portugal, vou pagar R$200 nessa merda, mas foda-se, vou pagar, sabe? Porque eu sei que se eu ler em inglês, cara... Eu não, cara, não vai ser legal, não vai ser legal, vai ter muita coisa que vai me passar batido, vai ter muito detalhe que vai me passar batido, vai ter muita coisa que eu não vou entender, enfim, não vai ser legal, sabe? Então o que eu te recomendo mesmo é que baixe livros em inglês e foda-se. Ah, mas eu não sei. Cara, tem uma caralhada de curso gratuito aí de inglês para as pessoas aprenderem, sabe? Ah, mas eu tô igual a você, eu não quero me arriscar porque a linguagem dele é muito específica. Cara, então o que eu posso te falar, junta dinheiro, sabe? Porque realmente falta muito por aí pra você ver como o Brasil é um país lixo. Kierkegaard, que é tipo pai do existencialismo, pai de um movimento aí que é o movimento atual filosófico mais ativo, por assim dizer, o Brasil não traduziu nem metade das obras do pai do existencialismo. Pra você ver como esse país é uma merda. E como confirma o que o Varga tá falando? Brasil é um país de macaco. Mas enfim, cara, é isso. Desculpa, mas eu não tenho nada a te acrescentar, sabe? Infelizmente ou não. Enfim, bora pro próximo. E o próximo é bem grande e eu tô com vontade de mijar, então eu vou mijar e depois eu continuo lendo. Ai, ai, eita caralho, já vai fazer quase uma hora que eu tô falando. Admito que estou começando a ficar cansado. E, como eu disse, eu tenho mais esse e-mail e mais 6 e-mails pra ler. Olha, cara, vou ser sincero, não sei se eu vou aguentar todos não, mas se eu não aguentar ler todos, como eu disse, o próximo podcast vai ser de continuação de leitura de e-mails. E aí eu faço semana que vem, ou semana depois da que vem, enfim. Mas vamos continuar e, como eu disse, o próximo e-mail é bem grandinho. O pessoal tem mania de me mandar e-mail grande, hein? Puta que pariu. Nada contra também, mas... Enfim, vamos lá. Relato e reflexões sobre o casamento e o amor verdadeiro. Boa noite, Thiago. Muitos dos seus ouvintes e de outros diversos meios dizem que as mulheres não amam homens de verdade. Eu não concordo com isso. O fato é que elas só amam certos homens e há idades em que elas são mais propensas a isso. Tem um amigo da faculdade que se casou faz uns 2 anos e eu estava lá. Eu até tentei fazer meu papel para ajudá-lo a pensar melhor, mas não consegui fazê-lo recuar nenhum centímetro. Cara, homem enorme quando tá apaixonado e... o amor da minha vida, esquece. Deixa o cara se fuder. Enfim, a noiva estava lá, radiante de felicidade, tirando fotos para alimentar o seu Instagram. Tipo, e o meu amigo com cara de retardado. Fato interessante, ela estava dando mais atenção para os fotógrafos e convidados do que para ele. Típico. Luísa Sonza aí. Por que tanta mulher hoje em dia é protótipo de Luísa Sonza? Que negócio horrível. Mas de longe o que é mais enfurecedor é que essa mulher já teve 2 ex-namorados antes de conhecer ele. Portanto, não era virgem. Eu não acho que isso necessariamente é enfurecedor, tipo a mulher não ser virgem. Mas, sei lá, isso vai de cara pra cara, sabe? Eu particularmente, não sei, cara. Eu dei sorte nesses campos. Enfim, continuando. Dei sorte não, porque... Enfim. Isso despertou o meu pensamento agora, nesta madrugada que ele envia este e-mail, possivelmente por talvez ter me recordado do fim do relacionamento entre aquele famoso humorista burro, rigado e uma cantora mais idiota ainda e meia boca, que eu acabei de citar. É óbvio que ela não amava esse meu amigo de verdade. Amar mesmo, ela deve amar algum dos ex-namorados. Provavelmente o primeiro que teve quando estava à flor da adolescência, no colegial. O fodão, ou alfa, seja lá como preferem chamar. Jogador exímio de futebol alto que deve tê-la desvirginado. Meteu o... o Pussy Destroyer. Esse sim, o seu primeiro amor, ela ama genuinamente. Meu pobre amigo... Ah, esse é só por conveniência, afinal já estão ficando velha e as contas não param de chegar. Ele, pelo menos, tem um bom emprego, não bebe, é evangélico e é estável. Cara, por que que dá pra nascer povo mais gado e burro do que evangélico? Puta que pariu. Mas vamos continuar, nada contra. Quer dizer, não, eu tenho meus prontos, assim, contra o protestantismo, sim. Se você é protestante e não gostou do que eu acabei de falar, palma teu cu. Me xinga, foda-se também. O amor da juventude... Isento de interesses, o sexo virginal na flor da pele da idade, o sexo da descoberta de infinitas possibilidades. Esses só os, entre aspas, alfas merecem. O, entre aspas, amor repleto de interesses, sexo burocrático e monótono, a buceta seca e alargada de uma velha. Ah, é isso que meu pobre amigo merece. Merece, de certa forma. Você que está ouvindo aí o podcast, evite ou melhor não se case. Muitos aqui, como eu, que estou iniciando ou terminando a faculdade, vão chegar em um ponto da vida em que terão alguma condição financeira. Inevitavelmente virão candidatas e propostas. Não caia nessa. Pense no que eu te disse. Você nunca, ele escreveu em caps lock, nunca será amado de verdade por elas. Não há como você competir com o seu amor de juvenil. Desista. Jogue o jogo delas. Finge amor, meta piroca, goza na cara, humilhe e depois desapareça. É a sua única maneira de se vingar. Isso é justiça, senhores. PS, concordo que não adianta choramingar pelo passado de uma mulher. Se mesmo depois de ouvir isso, continuar almejando ter um relacionamento duradouro, terá que tocar o foda-se para isso. Talvez algum dia eu ou você encontremos alguma mulher minimamente decente. Mas lembre-se de nunca aceitar pelancas. Abraços, Thiago. Bom, basicamente ele não me mandou nenhuma pergunta. Não foi algo diretamente relacionado pra mim, mas foi algo que, pelo como ele mesmo disse, pros ouvintes que estão aí. Cara, eu concordo com a premissa do teu e-mail, com a premissa de que quando a mulher já tá rodada e já teve muitos amores juvenis, que já tá numa certa idade, eu concordo que essa mulher, ela quase sempre ela vai viver de aparência, e que pra ela não existe amor de fato, porque ela vive no mundo da aparência. Então concordo com a premissa, mas assim, sobre algo que você falou de por exemplo, dela não ser mais virgem, disso descartar automaticamente a possibilidade dela amar verdadeiramente, dela amar de verdade, amar no sentido mais genuíno da coisa, eu já não concordo tanto assim, sabe? Por quê? Porque, cara, eu acho que tem uma grande diferença, por exemplo, entre uma mina, por exemplo, que ela namorou uma vez e, tipo, ela transou algumas vezes com esse namorado, que foi o primeiro namorado dela, só que, assim, não durou muito, foi algo meio da adolescência e algo que, de certa forma, ela se arrepende, que passou anos depois disso, ela não se relacionou mas com ninguém. Eu acho que tem uma grande diferença disso, desse caso aí, da menininha que cai no conto do eu te amo, e aí dá a virgindade pro cara, e aí pouco depois acaba, e aí depois ela passa anos sem se relacionar com ninguém, porque ela passa arrependida e se culpando, e sabe, eu não acho ninguém também decente, etc. E uma mina que, sei lá, que ela tem namoro, ela namorou com, por exemplo, vários caras. Teve, por exemplo, até cara que durou, sei lá, 2, 3, 5 anos, e aí depois ela acha alguém e casa com alguém, sabe? Essa mina aí que já namorou com vários caras, e que namorou por vários anos com vários caras, eu acho que sim, pra essa mina é muito mais difícil ela encontrar um amor pós esses caras, pós tanto rodar quanto amar esses caras, do que essa mina que passa anos, às vezes até, sem que só teve um relacionamento, e que depois ela passa anos sem se relacionar com mais ninguém, sabe? Porque, até porque eu acho que quando a mina, seja a mina, isso também vale pra homem, quando a pessoa passa anos sem se relacionar com ninguém, isso já é um bom sinal, de certa forma. tanto independente de se a pessoa ainda é virgem ou não. Vamos supor que a pessoa perde a virgindade. Mas depois disso, ela passa, tipo, anos sem se relacionar com ninguém. Tipo, ela namora um cara, namorou por um ano, perdeu o cabaço com ele, mas, assim, não deu certo, passou um ano e terminou. E depois ela passa, tipo, 5 anos sem ter mais sexo com ninguém. Aí você vai me falar, ah, mas é muito raro, é muito difícil. Tá bom, eu sei. Não, não vem querer dar uma de red pill. Tá, eu sei. Mas assim, vamos supor. E aí, durante esse tempo, ela não transou com ninguém, ela beijou quase ninguém, ela não fez quase nada com quase ninguém, tanto por culpa quanto também por, sabe, por ela ser criteriosa, por ela ter, entre aspas, um valor próprio. Eu acho que essa mina aí, que tem um namorado, ou dois no máximo, tipo, e depois passa anos sem se relacionar com ninguém, isso quando ela ainda na juventude, porque aí quando fica mais velha aí chega esse problema mesmo da mulher se interessar pelo cara basicamente por interesses materiais. Quando ela ainda é jovem acontece isso, eu acho que tem uma grande chance dela ainda poder desenvolver um laço, algo mais próximo do, entre aspas, amor de fato, do que quando a mina se relacionou por vários anos com vários caras e, tipo, você vê a mina, por exemplo, ela terminou um relacionamento, 6 meses depois tá com outro. Aí terminou o outro relacionamento, 3 meses depois tá com outro. Aí terminou o outro relacionamento, menos de um ano depois tá com outro. Isso, particularmente, eu considero um péssimo sinal, sabe? Por quê? Porque isso demonstra que a mina, primeiro, que ela é dependente, que ela não aguenta ficar muito tempo sem ninguém. E aí vai vir alguém, ah, mas foi só com o namorado. Pelo menos foi só com o cara que ela namorou. Tipo, ela não é do tipo que fica e transa com qualquer um. Pode ser. Mas isso demonstra, querendo ou não, que ela não tem maturidade para passar muito tempo sozinha, sabe? Isso por si só já é um mau sinal, é um sinal de que ela não lida bem consigo mesma. E quando você pega alguém, seja homem ou mulher, o que quer que seja, que não lida muito bem consigo mesmo, Luísa Sonza, por exemplo, que você vê os vídeos lá dela com o Whindersson e parecia ser um inferno. Cara, o que essa mulher vai te dar de bom, sabe? A única coisa de bom, e ainda bem entre aspas, de bom que essa mulher tem é a buceta. Só isso, não tem mais nada, ela não tem caráter, ela não tem conteúdo, ela não tem gosto interessante, ela não tem nada, não tem porra nenhuma pra oferecer pra qualquer pessoa, exceto a buceta dela. Então quando você aceita ficar com alguém, não necessariamente com alguém que já teve mais de um ex-namorado, mas com alguém que tem um intervalo muito pequeno entre relacionamento, que acaba um, já começa outro, e acaba outro, já começa outro, e tipo, não aguenta ficar muito tempo sozinho, particularmente eu considero isso um péssimo sinal. Pior ainda do que ela não ser virgem, por exemplo. Até porque, como eu disse, eu acredito sim que é possível a mina não exatamente ser virgem, mas ela ter alguma capacidade de desenvolver amor. Aí, mas assim, existe uma grande diferença também entre uma mina que só deu pra um cara, um namorado, e depois passou anos sem se relacionar com ninguém, da mina que deu pra 50 caras. É uma diferença grotesca, né? Não queira falar que eu tô, sabe, colocando uma no mesmo patamar da outra, tá? Pelo amor de Deus, vai tomar teu cu. Enfim, eu concordo com a premissa, com a tua premissa básica de quando vai ficando mais velho, realmente vai ficando mais diferente encontrar uma mulher que se interesse por você e não por aquilo que você pode propiciar, e que a virgindade é um fator importante, mas eu discordo principalmente no quesito virgindade. Virgindade é importante? Sim. Mas não acredito que só da mina não ser virgem, pronto, isso já exclui o universo do Eros, do amor pra ela, sabe? Eu não acredito. Infelizmente, pra maioria dos casos, fecha assim. Mas pra uma minoria aí, como eu disse, pra uma minoria de minas com algum tipo de virtude, com minas que, por exemplo, como eu disse, um exemplo, da mina que perde a virgindade com o cara, termina, e depois passa anos sem se relacionar com ninguém, eu acho que sim, é possível sim ela desenvolver um tipo de apego verdadeiro, um amor, entre aspas, verdadeiro, amor no sentido da palavra amor mesmo, genuíno, sabe? Enfim, e se isso está destinado mesmo a somente poucos alfas e a maioria dos betas não vai ter? Eu queria falar que não, cara. Eu queria falar que eu não acredito nisso, mas eu concordo nisso quase 100%, cara. Eu acho que hoje em dia, pra você achar uma mina decente e conseguir uma virgem, e deflorar a virgem, e, sabe, conseguir fazer com que uma mulher se apegue a você, querendo ou não, não necessariamente você precisa ser alfa, mas você precisa ter, sim, algumas características de alfa. E eu não tô nem falando de quesito material, sabe? Eu acho que ser alfa não reside no quesito material da coisa, sabe? Eu acho que, inclusive, tem muito cara que você vê por aí que é ricaço, tem grana, que, sabe? Não precisa fazer nada na vida, o cara é dono de empresa, ricaço, tem imagem, tem status e o caralho, mas tu vai ver com mulher, o cara é um completo beta, o cara é um gordo do caralho. Aqueles casos, por exemplo, que você vê de tipo, o cara tem 200 quilos, mas tá lá no iate com duas gostosas no iate, sabe? É óbvio que, tipo, que, cara, esse cara é um beta. Óbvio que no lance financeiro ele é um, entre aspas, alfa, mas no lance de atitude corporal e etc. Tu acha o quê? Que aquelas minas lá gostosas que estão no iate com ele, tu acha que elas só dão? Cara, eu tenho até dúvida se elas de fato dão pro cara. Porque eu acho que o máximo que elas fazem é chupar o pau dele e assim, dá mesmo, elas dão pra outro, sabe? Mas enfim, eu gostaria de dizer que eu não concordo com essa tua fala de que hoje em dia só consegue uma mina virgem e decente, só consegue os alfas, algo assim, mas infelizmente eu prioritariamente concordo. Então é por isso que eu digo, cara, foquem, busquem autodesenvolvimento. Se você for um beta, cara, é muito difícil um beta arranjar uma mina decente, ainda mais hoje na modernidade. É muito, muito difícil. Eu só consegui uma mina decente, que é a mina que eu tô hoje, depois de muitos anos tomando no cu, né? Depois de, sabe, não necessariamente de ter deixado de ser 100% um beta, não necessariamente, mas de, assim, ter chegado num ponto em que mulher já não era, é o que eu falei no podcast anterior, ter chegado num ponto em que mulher, eu percebi que mulher não deve ser prioridade de vida, e aí eu saí do beta e fui pro ômega. Trazendo esses termos aí de Red Pill e o caralho, eu detesto essa merda. Mas enfim, cara, de fato, hoje em dia, você ser beta, só de você ser beta, isso já aumenta em mais de 50% suas chances de só conseguir minar merda, sabe? Então, realmente, querendo ou não, você tem que ter, não exatamente ser alfa, 100% alfa, mas você tem que ter algumas características de alfa pra conseguir uma mina decente hoje em dia. Decente e ou virgem, sabe? Porque eu também, como eu disse, eu não descarto a chance de, sei lá, de se a mina tiver dado pra um cara, ou dois no máximo, de repente ela ainda ser uma mina decente, sabe? É o que eu falei já algumas vezes, cara. Todo mundo comete erros na adolescência, na infância. Tudo bem que não influencia não nesse caso. Todo mundo comete erros, sabe? E se eu perceber que a mina, sei lá, ela fez isso, mas depois passou tipo 5 anos sem se relacionar com ninguém, eu acho ok se relacionar com ela, hoje em dia, sabe? Enfim. E a mina que eu tenho hoje, digamos que... Ah, eu não vou expor ela, não vou expor detalhes aqui da nossa vida íntima, mas digamos que eu precisei ser um alfa, de certa forma, pra ter ela ao meu lado, sabe? Porque ela entra em algumas características aí que você falou. Além de ela ter um lado intelectual mais... Não é aflorado, mas ela tem com certeza mais intelectualidade do que a gigantesca maioria das mulheres e mais intelectualidade até do que boa parte de vocês ouvintes. Sim, estou falando que uma mulher está acima de vocês. Bota minha mão no fogo pra falar isso. Inclusive eu discuto com ela sobre Schopenhauer, às vezes eu discuto com ela sobre Kant, sobre Burke, sabe? Tudo bem que, como eu mesmo já disse aqui nesse podcast, ela é mais da área da arte, então o campo dela predominante é da arte. Mas querendo ou não, tem uma certa, sabe, afinidade entre arte e filosofia, sempre teve. Mas enfim, é isso aí, concordo 70% com o teu e-mail, 70%. E infelizmente concordo com a premissa de que pra você ter uma mulher decente hoje em dia, e ou virgem, tem que ser alfa. Infelizmente essa é a realidade, Betas. Essa é a realidade, B. Enfim, vamos pro próximo e-mail. E sobre casamento, cara... Não casem no papel. Concordo, não casem no papel. Casem-se, mas não no papel. Faz um ritual, faz uma cerimoniazinha só pra dizer agora estamos juntos do começo ao fim, mas não casem no papel. Não meta o Estado no meio das suas relações interpessoais. Não sei, relações de trabalho. Enfim, próximo. Final de tarde inusitado. Olá, Thiago. Esse é um e-mail bem grandinho. Eu tô achando que vai ser o último e-mail que eu vou ler. Sei lá, vamos ver. Bom, é a primeira vez que eu mando um e-mail falando de fatos pessoais, espero que consiga me expressar bem. Primeiramente, quero deixar claro que tem alguns problemas de ordem psicológica. Chegou o pescopato. Relacionados à violência e agressividade. Chegou o pescopato. Basicamente, eu perco fácil a cabeça e me torno violento com facilidade. Cara, tu tá precisando de uma comida de rabo. Tanto no sentido literal, quanto no sentido da vida, chegar e tu comer teu rabo, sabe? Porque gente assim toma no rabo facilmente e merece mesmo tomar no rabo. Mas enfim, continua. Já estou em acompanhamento médico / psicológico e vivo, entre aspas, normalmente em sociedade, apesar dos apesares. Enfim, dada essa introdução, vamos ao fim de tarde inusitado que aconteceu comigo na última segunda-feira. Que foi há, tipo, 2 semanas atrás, mais ou menos. Era uma segunda-feira normal, minha mãe havia viajado e eu estava sozinho em casa. Havia passado o dia estudando e estava um pouco estressado por ter recaído em pornografia nesse dia. Boa! Não estava de bom humor e não queria sair de casa, muito menos ver a cara de ninguém. Infelizmente, pela necessidade de comer, eu tive que ir ao mercado. Eu achei que era comer no sentido pejorativo. Eu tive que ir ao mercado comprar algumas coisas. Me dirigi ao mercado mais próximo com boné e máscara com o intuito de não ser reconhecido. Moro em uma cidade relativamente pequena e, como eu disse, não estava a fim de papo. No meio do caminho, passaram 2 caras por mim, um deles mais alto e mais, entre aspas, forte. Eles passaram me encarando e eu dei uma leve olhada, normalmente sem provocação. Quando eu olhei para trás, percebi que esse cara mais alto estava voltando na minha direção com a mão na cintura como se estivesse prestes a sacar uma arma de fogo. Nesse momento, saí da minha consciência e parti para cima do cara. Hã? Tipo, hã? Eu não sei se eu que sou muito bobo pra não encarar essa situação como uma possibilidade de assalto, como uma possibilidade de, não sei se eu que sou muito bobo, ou se você que é meio retardado, sabe, do cara ser grande, olhar pra você, ir pra trás de você e você automaticamente interpretar isso como, não sei. Enfim, cara, eu só sei que eu acho tua reação absurdo. Pro meu padrão, pelo menos, é um absurdo, sabe? Se um cara entra, me olha feio e de repente vai pra trás de mim, o máximo que eu faço é colocar a mão no bolso e ficar segurando o canivete que eu tô no meu bolso, que eu levo meu canivete pra todo lugar. O máximo que eu faço. Nunca que eu já vou, sabe, direto partir pra cima do cara. Tipo, hã? Enfim. O infeliz ficou assustado com a minha reação e tirou a mão da cintura. Não tinha arma alguma ali, ele simplesmente estava blefando. Não sei por que demônios esse filho da puta estava querendo blefar. Tu parece jogador de poker falando assim, vai pra puta que pariu. Estava querendo blefar que estava armado para mim, talvez quisesse me apavorar. Cara, qual é o sentido dele querer... Se o cara nem te conhece, qual que é o sentido dele querer... Qual que é o sentido, cara? Tu percebes que a tua ação é completamente irracional? Tipo... Por que que ele iria querer fazer isso contigo num supermercado, cheio de gente? Ele ia querer te assaltar num supermercado cheio de gente, possivelmente com câmera? Deixa ele é burro, ele vai estar gravado na câmera, ele que vai se fuder. Enfim, estava querendo blefar, estava armado para mim, talvez quisesse me apavorar. Aconteceu o quê? No fim ele começou a se justificar, falando que estava voltando para pegar a máscara dele no carro, e eu segui o meu caminho para o mercado, totalmente perturbado devido à situação que acabara de acontecer. Dentro do mercado, aquilo martelava na minha cabeça e o meu sangue começava a ferver. Cara, isso tudo que tu tá narrando pra mim é completamente irracional, sabe? Tipo, um cara grande entrou encarando em você e por conta disso você já saiu do teu... Cara, tu percebes o quão irracional é isso? Enfim, continuando. Eu mal conseguia fazer as minhas compras. Com a adrenalina à flor da pele, cara... Eu percebi que uma garota estava me olhando naquele estado. Pensei, vou chegar nessa mini foda-se. Cara, tu não... Meu Deus do céu. Fui falar com a garota que aparentava ter uns 19 anos. Depois eu descobri que ela tem 16. Puta que pariu. Tu tá realmente pedido pra se fuder, cara. Quando ela tirou a máscara para me responder, eu percebi que era criança para mim. Eu tenho 26 anos. Logo desanimei, comprei minhas merdas e fui embora do mercado. Enquanto eu saía do mercado, eu percebo que a guria veio correndo na minha direção e começou a me seguir. Eu achei aquele estranho pra caralho e fui conversar com ela para entender o que estava acontecendo. A guria começou com uns papos muito estranhos, falando que não queria ir para a casa dela e perguntando se eu estava de carro. Eu convidei... Ai, meu Deus... Isso vai dar merda. Eu convidei ela para andar comigo, já que mora ali perto. No meio do caminho, eu a beijei e perguntei se ela queria ir para minha casa. Ela aceitou. O problema eram os papos dela. Visivelmente não era uma pessoa sã ou não estava em estado normal de consciência. Ela tinha um olhar vazio e falava coisas do tipo: minha vida é uma merda, eu quero morrer, não quero ir pra casa e etc. Ai, meu Deus do céu. Eu já estava bem preocupado em levar essa mina para minha casa, mas como sou um merda guiado pela cabeça de baixo, acabei levando-a. Quando chegamos na minha casa, começamos a ficar e rolou um clima de rolância. Obviamente eu não iria transar com ela, 16 anos e louca. Então pra que tu levou ela pra tua casa? Poderia dar muita merda. Então eu disse que iria levá-la até em casa e conversar com os pais dela devido às conversas estranhas que ela teve com medo. Cara, tu te meteste num problema... Tá, eu vou deixar as minhas observações pro final do e-mail, porque, pelo amor de Deus, o que tu tá fazendo, cara? Mas vamos lá. Chegando na casa dela, fui falar com os pais da garota, que num primeiro momento ficaram putos comigo. Eles me explicaram que ela tem vários problemas mentais e toma remédios controlados. A menina tem 16 anos, mas a idade mental de 9. Parecia uma personagem de anime conversando, daquela bem retardada. Certeza que assiste anime pra caralho. Bom, fato é que eu acabei, entre aspas, me apaixonando por ela. Não só por ser bonita, mas pelo jeito infantil. Cara, tu tá se auto-expondo nesse podcast, cara. Eu não quero polícia batendo na minha porta, cara. Pela simplicidade e pelas atitudes. Também por ter problemas psicológicos, assim como eu tenho. É uma situação complicada. Racionalmente, eu sei que é uma total furada me envolver nisso. Porém, emocionalmente, senti muita dó e muita vontade de ajudá-la. Aquele olhar vazio e as palavras "minha vida é uma merda, eu quero morrer" mexeram comigo, pois eu também tenho isso dentro de mim. Que situação de merda para alguém que só queria ir ao mercado e não falar com ninguém. Obrigado, vida. Falou, vida. Falou, Brunão. E aí ele terminou. Cara, eu não sei se você percebe o quão irracional é isso como um todo, sabe? O quão irracional foi você já ter partido pra cima do cara, do nada, só porque o cara te olhou estranho, o quão irracional isso é, e o quão irracional você é você chamar uma mina de 16 anos, sendo que você tem 26 pra tua casa. Não que isso é pedofilia, isso não se enquadra na lei como pedofilia. Mas cara, você mesmo tá falando que ela tava com uns papos estranhos de se matar e que a vida dela é uma merda e depresso, sabe? Cara, tu te metestes em uma furada atrás da outra. Tu literalmente, voluntariamente te metestes. Cara, tu não tem medo de morrer, não? Cara, é tanta merda em um e-mail, cara. É tanta merda que você fez em um e-mail. A começo de conversa, vamos lá. Vamos fato por fato. Primeiro lugar, só do fato do cara te olhar torto, isso já é motivo pra você ir pra cima dele? Se for motivo pra cima dele, ir pra cima dele, imagina se ele fosse igual eu, que ele tivesse um canivete. Imagina se você vai pra cima dele e eu, acuado, já decido sacar o canivete e ir pra cima de você com o canivete. O que, que você faria? Imagina se eu acerto o canivete na tua barriga. E aí, cara? Primeiro ponto, cara, só porque alguém olhou estranho reto. Tudo bem, você falou, eu faço tratamento pra isso. Mas eu não consigo não ficar consternado com a tua, sabe? Cara, traz pro racional um pouco, se você, sabe? Tenta trazer pro racional. Eu sei que você, como você disse, você tem problema psicológico, toma remédio, caralho. Mas assim, tenta exercer teu lado racional. Eu não sei se isso vai adiantar. Enfim. Mas, cara, perceba como um todo como é extremamente racional a situação. Imagina se o cara tivesse um canivete igual eu. Imagina se o cara fosse também sangue na veia, igual você. E só do fato de você ter, sabe, se aproximado dele, ele já sacasse o canivete e fosse pra cima de você. E aí, meu amigo? E aí? Sabe, então, primeiro absurdo. Segundo absurdo. Você tava de cabeça quente e aí você descontou isso indo pra cima de uma mina aleatória na rua, que como você mesmo disse, você percebeu que ela tinha 16 anos. Sabe, cara, também é outra coisa que poderia dar um BO fudido pra você. Segundo fato, tu desconta tua ira, tua raiva numa, entre aspas, mina aleatória, que você não sabe quem é, que você não sabe se pode ter problema, e que você viu que era quase uma criança, sabe? E aí, pra completar a cagada, tu ainda chama ela pra ela ir na tua casa, cara. Cara, tu percebe... Cara, você percebeu que a mina era uma criança por conta disso. Você não queria comer ela e ainda por cima você chamou ela pra tua casa. Cara, Cara, essa pra mim é a parte mais absurda. Chamar uma mulher pra tua casa sem ter o intuito de comer ela e sabendo que comer ela pode dar problema. Cara, tu tem merda na cabeça, cara? Cara, só se chama uma mulher pra ir na tua casa se você quer, sabe, começar um relacionamento sério com ela e quer apresentar a tua casa pra ela, mas não necessariamente comer ela, ou você quer comer ela, sabe, não tem nenhuma outra alternativa. Se você não quer começar um namoro com ela, e se você não quer comer ela, por assim dizer, por que que você... Cara, sabe, você voluntariamente, sorte sua que você não se meteu em nenhuma merda. Sorte sua que o cara não tinha um canivete ou não tinha uma arma. Sorte sua que a mina, sei lá, não chamou a polícia. Cara, só dela ter vindo com esses papos depressivos de que quer se matar, a vida é uma merda, já era um sinal pra você não levar ela pra casa. O primeiro sinal foi a aparência dela, 16 anos. O segundo sinal foi ela vir com esses papos de querer se matar e o caralho, o que já dá 50% de aval pra falar que ela tem no mínimo uma depressão, um borderline, uma esquizofrenia, quem sabe, ou simplesmente é uma mina que você vai ficar com ela e depois ela pode te acusar de alguma coisa, uma mina mau caráter. Porque nenhuma mina em sã consciência, nenhuma mina decente, a primeira conversa que você tem com ela é tipo, ah, eu quero me matar porque minha vida é uma merda, porque eu odeio tudo, eu não quero ir pra casa. Nenhuma mina decente em sã consciência vai, talvez num segundo, num terceiro encontro, ela comece a contar mais detalhes da vida pessoal dela. Mas nunca no primeiro encontro ela vai começar a despejar essa série de coisas pra você. Se ela começa a falar essas coisas pra você... Não somente pra você que tá me ouvindo, mas pro cara que me mandou e-mail, mas pra todo mundo que tá me ouvindo. Se a mina ou o cara, no primeiro encontro, ela já começa a desabafar um monte de coisa da vida pessoal dela, que a vida dela é uma merda, odeia tudo e blá blá blá, cara, foge, sai. Sai, cara. Sai que você tá se metendo numa merda. Sai. Sai. Sai. A chance da pessoa ser borderline... ou de ter depresso, ou de ser aquela pessoa que culpa todo mundo e não culpa ela, a culpa é do mundo, mas nunca é de si mesmo, cara, é 90% a chance da pessoa ser uma merda, sabe? Então, cara, foge. E você, cara, você teve todos os sinais do mundo pra... E você ainda chama ela pra sua casa, sendo que você mesmo falou que não queria comer ela, não ia comer ela. Pra quê? Meu Deus do céu. Você é um tipo um Chad reverso, sabe? Tipo, você tem toda uma postura de Chad, toda uma lógica de Chad, só que, cara, uma lógica de Chad reversa. Por quê? Porque você tem uma postura de Chad, você tem uma, sabe, uma postura de Chad alfa, só que de uma maneira negativa, de uma maneira que você pode arranjar. Cara, você poderia, como eu disse, você poderia ter levado facada, você poderia ter sido acusado de pedofilia, você poderia ter... Os pais dela poderiam ter ficado loucos com você, porque ela também é médico psiquiatra, ligado pra polícia e falado que você é um pedófilo, e falado que a filha deles foi estuprada. Ela poderia ter falado, já que ela é, entre aspas, louca, que você estuprou ela. Cara, você poderia ter se metido numa grande... Enfim, cara, eu só tô falando tudo isso só pra você, só pra te ajudar, assim, você perceber o tamanho do absurdo que você quase se meteu. Você poderia ter se metido num absurdo por nada, cara. Porque o cara te olhou feio, te olhou torto na rua, você quase arranjou briga com o cara. E porque a mina veio correndo atrás de você, você quase, não quase, mas você poderia ter sido acusado de ser estuprador, de ser pedófilo. Porque como os pais da criança aí falaram, ela tem problema da cabeça. E se ela resolvesse falar que você estuprou ela? E aí, meu amigo? E aí? E se eles ligassem pra polícia? E aí? E aí? O que você iria fazer? E se o cara puxasse um canivete? E aí? Cara, tu até esse momento da tua vida, tu tinhas essa consciência, cara. Tu tá tendo sorte, cara. Tu tá tendo sorte de até agora você não ter se deparado com um sujeito louco igual tu. Porque o dia que você se deparar, bater de frente com um sujeito louco igual tu, ou você matar ele, ou ele vai matar você. Simples assim, cara. E eu não sei, enfim, não sei se você percebe o quão irracional é isso daí, cara. Tipo, a situação como um todo, o quão a situação como um todo é irracional, sabe? Enfim, cara, enfim. Espero que você, não sei se psiquiatra vai ajudar, mas eu espero que você, cara, pelo amor de Deus, toma vergonha na tua cara, sabe? Não, que vergonha na cara vai te ajudar, mas, cara, tem um conselho para você, eu não sei se isso vai ajudar, eu sinceramente acho que não, mas carregue com você algum objeto que você vai chamar objeto da lucidez. Carregue sempre com você no teu bolso. Para todo lugar que você for, carregue esse objeto da lucidez, objeto da razão. Pode ser uma pedra, pode ser um amuleto, pode ser um trevo de quatro folhas, pode ser uma pata de sei lá, qualquer merda, cara, qualquer merda. Pegue um objeto e denomine esse objeto como objeto da razão, objeto da lucidez. Sempre carregue esse objeto no bolso. E mantenha a tua mão no bolso sempre. Sempre que alguma coisa acontecer, alguma coisa que, sabe, te deixe puto ou que já te faça, tipo, querer ir pra cima de qualquer pessoa, pegue esse objeto, feche o olho por 5 segundos e fala, cara, isso é racional? Isso que eu tô fazendo é racional? Isso que eu tô fazendo é. Eu, cara, eu, sabe, isso que eu tô fazendo é justificável? Se a resposta imediata for não, larga o objeto, abre os olhos e continua o que tá fazendo e segue tua vida e para, sabe? Porque, cara, meu Deus, o nível de irracionalidade nas tuas ações é altíssimo, sabe? Altíssimo. E como eu disse, tu tem sorte ainda de ainda tá vivo. Mas enfim, é isso. Pega uma pedra aí, uma pedra aleatória, uma pedra branca, branca bonitinha, coloca ela no teu bolso sempre, para qualquer lugar que você for, e chama ela Pedra da Razão. Sempre que alguma coisa acontecer, bota a mão no bolso, pega na Pedra da Razão, respira fundo e pensa. Pensa, isso vale a pena? Eu estou agindo racionalmente? Será que eu não posso morrer se eu fizer isso? Ou entrar num grande problema, sabe? Enfim. Eu acho que isso não vai ajudar nada em você, porque se é caso psiquiátrico, nada do que eu falei aqui vai adiantar. Ou não, vai que ajuda, mas. Enfim, é isso. Bom, o próximo. Tenho mais 5 e-mails para ler. E esse podcast já tá com 1 hora e meia. Sinceramente, os próximos e-mails eu vou ler no próximo podcast. Tenho mais 5 e-mails e até lá com certeza vão me mandar mais e-mail. Então, assim, pessoal que me mandou o e-mail esperando ser lido, desculpa, mas eu já tô cansado, já são 10h30, daqui a pouco eu tenho que me arrumar, porque minha mulher vai vir aqui. E, enfim, se não gostou, foda-se, pau no seu cu, eu leio na próxima. Abraços, beijos, abraços e falou.